Tanta mentira que é contada na maior cara lavada. Prometem tanto pro meu povo e no final não cumprem nada. Mas o povo acordou, não vive mais na ignorância, mas as mudanças só ficou em suas lembranças. Os oprimidos querem oprimir também. Acham que oprimir vão fazer deles alguém, alguém, alguém. Mas daqueles que pagam mal com mal, dente por dente, é isso que eles querem, que nos matemos entre a gente. Os grandes ditam o que é certo e errado, mas o que é certo e errado nesse mundão errado. Nos chamam de marginais porque fumamos maconha, mas não somos nós que fazemos do Brasil uma vergonha. Mentes pequenas apontam o dedo, não vão arrumar nada. Não vos deixe levar por mentes alienadas. Te oferecem carro do ano, mulheres e muita grana. Te mostra aos olhos do homem a tal vida bacana, mas por dentro se vendeu, se corrompeu. Coisas banais do mundo sujo tomaram conta do seu erro. Em religião já não me prendo mais, mas em Cristo eu sei que conquisto a minha paz. Eu vou seguindo na missão, pois eu sei que é real. Como alguém que ama a paz é chamado de marginal. Meus problemas e minhas dores se foram junto à fumaça. Minha mente tá blindada com muita paz e isto basta. E eles querem que eu me venda a esse mundo sujo, mas não me renderei a este dito cujo. Por isso prefiro ir mais além. Fumo minha erva e não faço mal a ninguém. Não faço mal a ninguém. Cabeça ativa, liberte sua mente.